Maltank prevendo o fechamento da pista, o 01, no caso, 0405 Zulu, sendo que em coordenação com a Infraero mesmo solicitou e com o CGNAV e falaram que as suas decolagens tinha até previsão até 0425, ok? Então, poder programar aí para decolar até esse prazo, caso não, a gente estava com a instrução aí de fechar a pista. Sim, a gente está programando. E para o curso acionar, o 1896. Chama lá, 1896. em Salvador, voo 1994, autorização Maceió, 1350. B4 para cópia. Pronto, cópia, 994. Maceió, 350, rota Peru 58, decola no zero, com curva pela esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5533 o transponder, controle 120.8. Torre Bom 896, para pushback treinamento, portal 3. 4. 4 autorizado, Semtax. Camarão 896. Ou 994, autorizado 350 para Maceió, é perfeito, decola da destra, da esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Caju. O transponder 5533, controle 20, 994. É, 03 o portão, e chame quando for para o push acionar. Só informando, a gente está com o horário aí do fechamento da pista. E se eu puder agilizar para tentar decolar aí antes dos 5 ou 994. Vamos fazer o possível. Salvador, voo 896, 125 a bordo, 1235, Fortaleza alternativa, está pronto para o táxi. Tá. 96, táxi aprovado, India Alpha, reporte pronto, ponto de espera, 990, ajuste 1090, 99. Ele vai reportar ponto de espera com 1019, 1896, tá bom. Pronto. 296 está livre, a linha é decolada 10, 150 graus com 10 nós. Gente, 1896. 896, decolado agora aos 22, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, tá bom. Bom, em Salvador, com 994, gate 3, despeca de mano. 3 autorizado, sem táxi, 994. Ok, dá pra táxi. Rigol no 994 para o táxi, 83 a bordo, autonomia 2 horas, alterna na calma. Aprovado, reporte plano ponto espera, 1019 no ajuste. Plano ponto espera, 1019 no ajuste, 994. Controle 1896, o senhor desvia aqui para a 040 esquerda para evitar formações. Com 1896, desvia o critério. Obrigado. A por desvio, vou ir direto a Aracaju. Gente, para dirigir direto a Aracaju, 896, obrigado. Espera pronto no 994. 994, autorizada, linha decolada 10170 graus com 8 nós. A linha decola no 994. ONU 896, chame o C3C, são 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685 ou 2545, 1896. Controle, voo 1994, boa. Voo 1994, mude o código para 5533. 533. Gol 994, contato radar, subindo para o 350 na saída Buca. Buca, 35. 1994, chamei o centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 25, 25, 45, boa.